Salve, salve, meu nome é Mierral. Hoje eu tô com a minha crew, nome é Quebra. Lá de longe vai me ver meu rastro, mas cê tá ligado, a função eles gelam. Rap prospera, aqui pique nosso rolê louco, estilo Mafia Witch. Deu um salve já no PCT, colabrei gelado e rolando um rachixe feito com vinho. Encosta na goma, pra não degustar um do natural. Quem vê conhece, nunca se esquece. Whisky, cannabis, rap original, alto astral. Só é que se o clima, se ele é pesado, fecha como for. Se tá difícil pra nós, tá também a dificuldade no congelador. Mano, Giama, aqui na de rima, que atropela original freestyle. Só humildade que fecha com a firma. Clã patrocinado pelo The Wack. Comando baile, ele é meu beats, estrala, MPC nas lives. Eu tô chapado, whisky, cannabis quadrado, um suco de fruta, uma beijo de conhaque. Sentido meu flow, fumo home glow, cuzão fala merda, os pela abraçou. Poder controlou, governo abusou, me discriminaram, agora dá valor. Vai que foi 12, a prova botou, pressão, sanidade, tenta interior. Essa é a evolução, olha o antes e agora, chega à conclusão de que nada mudou. Com que faz, com que sou, há um espaço que sobrou. Os meus traços inconfundíveis, igual James Brown, sou o voo. Prospero o que quero e peço paz, liberdade, todos somos rap alternativo, formado enterrado no verso escondido. Trancado no quarto, cadência, vivência de um cérebro frito. É, penso positivo, trap do limão, alimento meu vício. O instinto e o dom de saber e fazer, mas o verso nocivo. É, não importa o que faço, que importa o que faço. Obrigado, isso que é preciso. Eu já tô bem louco, só quero mais um whisky fechado, mocado. Com licença, que mafia whisky. Rap food do post, aqui louro apetite. Abre o champanhe, só vitória, quem tá com nós não resiste. Eu já tô bem louco, só quero mais um whisky fechado, mocado. Com licença, que mafia whisky. Rap food do post, aqui louro apetite. Abre o champanhe, só vitória, quem tá com nós não resiste. Antes que eu chego, o Haka deixou minha boca seca. Mas não me prendo, sossego é só servir minha beijade. Sem talento, cola no rap a rima feita. Quanto mais bolso cheio, menos goles de esquerda. Veste, pensamento positivo é, inauguro proibido. Fechado e mocado talento, servir de exemplo algo parecido. Só, não quero compromisso, meu som vem nas horas total paz de espírito. Eu quero, mas quero condição pra me acorçar e fora desse ciclo. Trabalho, banco, conta, calote, trabalho e conta, mais conta. Comum também desnecessário, sempre será palho, aqui não tá na bronca. Fechado e quem nessa, só quem interessa. Meu real de um mano de fé. O expediente se acaba, sem essa molecada um salve. Eu já tô bem louco, só quero mais um whisky fechado, mocado. Com licença, que mafia whisky. Rap fundo do post, aqui louro apetite. Abre champanhe, só vitória, quem tá com nós não resiste. Eu já tô bem louco, só quero mais um whisky fechado, mocado. Com licença, que mafia whisky. Rap fundo do post, aqui louro apetite. Abre champanhe, só vitória, quem tá com nós não resiste.